Cadu. Há algum tempo, não importa quanto precisamente, com pouco ou nenhum dinheiro na carteira e sem qualquer interesse particular na terra, decidi navegar um bocado e ver a parte aquática do mundo. Esse é um costume que tenho para afastar a melancolia e ajustar a circulação. Mas nesse meio, algo de nebuloso se deu quando, de alguma forma que o trauma não me permite lembrar, a beira da praia se tornou um imenso mar do rio, e as águas que banham a Urca e Botafogo me levaram ao centro da fera. Nunca havia ouvido falar de baleia na Guanabara, nem os peixes sobre a rede naquela porra, mas até hoje esse mistério ainda não se resolveu. Fato é que este monstro portentoso e enigmático despertou minha curiosidade. Ademais, fiquei fascinado pelos mares selvagens e distantes que ela atravessa com seu corpanzil de ilha e pelos seus incalculáveis e inomináveis perigos. Hoje, perdido na imensidão desse interior, vago e conheço quem vague por aqui, em busca de sonhos ou da luz do dia, conhecendo cada dia mais um pouco desse todo em parte. PS. Conheci aqui um sujeito experiente, um coroa safo que tem me ajudado e aos outros navegantes com sua sabedoria a respeito da baleia. Seu nome é Jonas. Diz que está aqui a vida inteira. Espero descobrir mais sobre ele em breve. PS2. Jonas me contou que há uma antiga estação de rádio nos confins da Barriga da Fera, a famosa Rádio Interferência, antiga 91.50, e usarei esta rádio livre para manter contato com o mundo, compartilhando o que se passa aqui dentro e vislumbrando o que será que se passa fora. Assinado, Cadu, na Baleia. Se apresenta Cadu na Baleia. É o Cadu na Baleia. É o Cadu na Baleia. Começando agora, nesse instante, pessoal. Começando agora. Dentro da baleia, bora, mestre Jura. Desde que completou a maior. Sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus tempos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E diz o quê? E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. Mas que doideira! E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. Ai, por Deus. E vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Eu não vou. Até o fim da vida. Eu não vou. A vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. Diz o quê? E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. Mas que doideira! E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. Que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Vamos. Até o fim da vida. Vamos. Até subir pro céu. É o Cadu na Baleia, no ar, nas ondas do espectro eletromagnético, na frequência de 91,5 FM, direto até você. Rádio Interferência, Rádio Livre. Na baleia, esse nome é Cadu. Espectro livre, mídia livre, mundo livre pra você e todo mundo. Exatamente agora começa o seu programa favorito da sexta, o seu deleite vespertino casual. Cadu na baleia. Você espera que eu vá trazer para você uma verdade no lugar das outras? Se fudeu. Eu não tenho nenhuma verdade para lhe trazer. Que os ídolos aprendam de uma vez por todas o quanto custa ter pés de argila. Todo tipo de modelo mental que escraviza a vida. O ídolo é o mundo das ideias do Platão, é o Deus da coisa, é o cosmo aristotélico, é todos esses, toda essa parafernália que pairaria sobre a Terra e que regeria a vida. E as pessoas estariam se dando conta de que são todos uma grande picaretagem a verificar. Mas, de qualquer maneira, não esperem de mim que eu erija novos ídolos. Eu entro e eu vou com Deus e Nossa Senhora. Eu entro, minha gente, eu entro e eu vou com Deus e Nossa Senhora. Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora. Eu entro, minha gente, eu entro e eu vou com Deus e Nossa Senhora. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler um jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar e a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição. As salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Que lugar é esse? Que lugar estranho. Caraca, que coisa gosmenta é essa no meu pé? Eita. Tá Não é possível que eu tô dentro. Que barulho é esse? Não é possível, cara. Não é possível que eu tô dentro de uma baleia. Caraca, eu tô dentro de uma baleia, cara. É, vocês... Mas não é o único. Quem é você, cara? Tudo bem, seu? Opa. O meu nome é Jonas, mas pode me chamar de Mestre Jonas ou de Jonas mesmo. E o senhor também entrou na baleia do nada, assim? O senhor tá por aqui há muito tempo? Eu estou na baleia há mais tempo do que ninguém. Sou o habitante mais antigo desse lugar, meu irmão. Muito respeito e comum da honra e dignidade. Então, o senhor pode me falar um pouco mais sobre aqui, sobre essa baleia? Como que é? Enfim, tem como sair daqui? A gente entra? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu tava lá na praia. Eu já sei. Isso acontece com todo mundo. Alguns deles saem pelo jato da baleia quando ela sobe na superfície pra respirar. Sabe aquele jatinho? Já viu um desenho animado? É por ali que a galera sai. É só subir pro céu. Subir pro céu? Mas e você? Você tá aqui há tanto tempo? Você nunca quis sair daqui? Não, tá maluco? Eu adoro esse lugar, rapaz. É que eu guardo os meus ternos, eu guardo as minhas gravatas, eu guardo as minhas coisas. Aqui eu ando, aqui não tem perigo. A baleia é mais segura do que um grande navio. É como se fosse uma cidade. A baleia é a minha casa, menino. Ué, mas... O senhor não tem vontade de conhecer outros lugares, de conhecer outros mundos, outras baleias, de repente? É que você não gosta tanto de viver em baleias, né? Não, eu não tô meio confortável aqui, sabia? Escuta só, eu vim aqui desde que eu me lembro, desde que eu fiz 18 anos de idade, entendeu? Eu já assinei inclusive um papel, meu irmão, isso daqui é coisa séria, isso aqui é um compromisso. Eu tenho um compromisso com essa baleia, um compromisso moral, entende? E aliás, mas eu nunca pensei sequer em fazer outra coisa, eu gosto desse lugar. Eu me sinto bem aqui, entende? É confortável pra mim, é tudo que eu sempre conheci. É, mas às vezes é bom a gente conhecer coisas diferentes. Bom, mas não sei, não vou questionar o senhor da grande sabedoria do grande mestre Jonas. É, eu só queria saber se, enfim, o que, é que eu posso fazer aqui dentro, né? Eu não sei, eu só tenho eu, meu violão e... E eu tava na praia, do nada eu acordei nessa baleia. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Até eu sair, sei lá, pro céu, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? O senhor tem um violão, é? Então você gosta de música? Eu gosto sim. Mas por quê? O senhor também gosta? Claro que eu gosto. Eu não gosto de música, rapaz. Eu gosto de música, eu gosto de teatro, eu gosto de arte. Mas tem um lugar. Tem um lugar que você vai gostar. É uma rádio, menino. Aqui, uma vez, eu acho que foi em 1985, que entrou pela boca da baleia um transmissor de rádio. E segundo que a galera falava, tinha como transmitir uma rádio daqui de dentro. Uma rádio itinerante. Quantas rádios você conhece que transmitem de dentro de uma baleia? Mas que tipo de rádio é essa? Uma rádio como uma rádio comercial? Não, tá maluco? A rádio da baleia é uma rádio livre. Ela captava a frequência da antiga rádio 91.50. Não esqueça disso, 91.50, menino. Essa era a frequência. E toda vez que a baleia subia pra respirar, ela faz isso até hoje. É o movimento pendular da baleia. Esse é um grande mamífero aquático. Acontece toda sexta-feira, às 14h, e ela chega perto da superfície o suficiente pra conseguirmos captar a frequência do espectro eletromagnético. Você não deve entender nada disso, não sabe o que eu tô falando. Essas crianças de hoje não têm mais como... É, eu sei disso, sim. Eu faço comunicação, tá maluco? Mas tudo bem, eu entendo. Caramba, que irado. Então, Será que eu posso transmitir toda sexta, nesse horário? Eu consigo captar a frequência? Eu consigo fazer uma rádio daqui? Eu poderia falar tanta coisa sobre essa baleia, esse lugar é fascinante. Eu poderia falar sobre os lugares que tem em volta, outras baleias. E tem pessoas aqui, olha, eu tô vendo um cara lá. Caramba, eu podia chamar essas pessoas pra fazer isso. Essa rádio tá abandonada? Não, de vez em quando aparece alguém por lá, mas é bom fazer. De repente você chamar as pessoas, elas vão se interessar por mais, né? Eu mesmo não vou lá há muito tempo, mas eu poderia ir com você. É, eu acho que eu poderia ir. De vez em quando, quem sabe. Ué, vem comigo, cara. Você vai gostar. Bom, de qualquer forma me ensina a mexer aqui. Vamos lá, então. Vamos descobrir onde é que fica essa baleia. É, me siga, menino. Me siga. Ai. Ah, aqui é... É cansativo, né? É, o ar aqui é um pouco mais rarefeito. Você precisa entender que você está no fundo do mar. Às vezes a baleia afunda por situações bem profundas. E ela... Ah, ela é muito excêntrica. Ela? A baleia, menino, a baleia! A baleia é fascinante. É, realmente, esse lugar é fascinante. Eu não diria um lugar, rapaz. Na verdade, a baleia... É um conjunto de significados. Significados? De símbolos. A baleia é muito mais do que a física. É muito mais do que um espaço. A baleia é tudo que você vê e enxerga e ouve. A baleia é tudo que você sente quando esfrega esses seus pezinhos de bebê pelas suas... cervicais, pelas suas pernas, pelas suas vísceras, você está, na verdade, dentro das suas próprias vísceras. E questionar a baleia é questionar a si mesmo. Eu estava num restaurante em Lisboa. E estava sozinho até, e de repente eu pensei, e se nós fôssemos todos cegos? E depois, praticamente no segundo seguinte, eu estava a responder, eu respondi a esta pergunta que tinha feito, mas nós estamos realmente todos cegos. Cegos da nossa própria... cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos, enfim, de tudo aquilo que faz de nós... Não um ser razoavelmente funcional no sentido da relação humana, mas pelo contrário, um ser agressivo, um ser egoísta, um ser violento. Isso é o que nós somos. E o espetáculo que o mundo nos oferece é precisamente esse. Um mundo de desigualdade, um mundo de sofrimento, sem justificação. É melhor, com explicação, podemos explicar o que se passa. Mas não tem justificação. O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos no mundo que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. Foi preciso passarem todos estes séculos para que a caverna de Platão aparecesse, finalmente, num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser cada vez mais. Todos muito loucos, discos voadores, lá na Inglaterra, fraudes na internet, filha da madeira, conjunto maleta, olhando

Os homens inventaram o ideal para negar o real. Podemos ter no futuro, em pouco tempo, qualquer coisa como 500 canais de televisão. E que isso é realmente notável, digamos, do ponto de vista, sei lá, do que se quiser, do divertimento, da informação, da cultura, digamos, e podemos imaginar até, embora eu tenha algumas dúvidas sobre isso. E eu disse, pois, acho isso importantíssimo, realmente, mas vamos imaginar que eu recebo em minha casa 500 jornais todos os dias. Se eu fizesse uma coisa dessas, as pessoas diriam que eu estava louco. Como é que eu posso ler 500 jornais todos os dias? E que conclusões tiro eu da leitura de 500 jornais todos os dias? Ah, impossível. Nem eu tenho tempo para isso, nem teria proveito nenhum se me entrassem dentro de casa esses 500 jornais. Vivemos todos numa espécie de Luna Park, audiovisual, onde os sons se multiplicam, onde as imagens se multiplicam e onde nós mais ou menos, creio eu, que nos vai acontecer e onde mais ou menos nos vamos cada vez mais a sentir-nos perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios. E, em segundo lugar, perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular aí sem saber muito bem nem o que somos, nem para que servimos, nem que sentido tem a existência. Gasto uma grande parte do meu dia aí no jardim, aí fora, a olhar para as plantas, a acompanhar sobretudo o crescimento delas. Esta preocupação minha com aquilo que cresce, e neste caso estou a falar, digamos, das plantas, e aquilo que está a passar nas plantas, a flor, o fruto, enfim, tudo isso, se está mal, se tem alguma praga, se tem algo, qualquer coisa, enfim, tudo isto. E sobretudo esta atenção muito particular ao crescimento da árvore, ou da planta em geral. No fundo, talvez tenha uma outra razão que eu não tinha pensado antes, nunca. Que como, enfim, tenho 77 anos, não? Como a minha vida se vai aproximando do fim, é como se eu tivesse a necessidade de assistir, de ver aquilo que de alguma forma está ainda no princípio, porque está a crescer. Eu deixo o jardim só para estar, ver, e algumas vezes até não direi falar com elas, porque elas não me respondem, mas comentar, digamos, mais ou menos em voz alta, como é que estão, se têm bom aspecto, se não têm bom aspecto. É uma coisa um pouco pateta, se calhar, um pouco ridícula. Finalmente chegamos. Esta é a rádio de que lhe falei, menino. Caramba, que legal. Vamos ligar ela, eu já posso mexer aqui. Não faça isso, cuidado. Moleque imbecil. Este, com certeza, nunca mexeu em equipamentos de tamanha sofisticadeza. Sofisticadeza? Sofisticação, não importa. Essa rádio é muito sofisticada, entende? O equipamento aqui tá meio velho, mas ele é de alta qualidade. Você precisa tomar muito cuidado, precisa aprender ainda mais. Bem, vou te dar as dicas. Preste bem atenção. É que você tem um ganho, tem agudo, tem um gráfico, tem um canal 1, canal 2, volume, pedal, modificação, e aqui você liga o transmissor e voa lá! Estamos transmitindo novamente. Há quanto tempo eu não faço isso? Não entendi o que ele falou. Hã? Perdi o flow de novo. Chama o Jack Bauer. Verinha? Então... Fantástico, João. Fala aí, o que cara, você bota aí? Também, você costuma botar um sonzinho, um samba, pagode? Acho que agora já sei mexer um pouco. Eu sou um pouco mais das antigas. Eu gosto de botar um prog metal, botar um Brazilian punk, botar um sonzinho das baleias ou mesmo por aí. Eu gosto de tirar um som maneiro, som da galera. Aí às vezes eu faço até um improviso. Quem sabe um dia a gente não improvisa junto. Como é que jeito você desajeitar, tascar, errar tudo? Ei, que nada. Vamos fazer um improviso aqui, Jonas. Vamos fazer alguma coisa de repente, cara. É verdade, menino. Tudo nessa vida já é improviso. A gente tá sempre improvisando. A gente tá tocando esses leros que vão ser sobre o grande espetáculo da vida dentro das baleias. Mas, na verdade, é no desconhecido que se conhece a si mesmo. De que você transborda aquilo que é trivial e cria a própria vida. Vem comigo que você ainda tem muito que aprender. O outro é externo, rapaz. O que é o outro se não for você mesmo? A vida na baleia faz a gente pensar sobre essas coisas, sabe? Será que tudo isso aqui são paredes da barriga das nossas próprias baleias? Você ainda vai se divertir muito nesse lugar. Pode crer, cara, eu quero conhecer muito essas baleias. Outras baleias por aí, de repente, sabe? Pensar como surgem os primeiros navegantes, como se debate essa própria consciência. consciência. Eu quero muito entender o que é estar dentro de uma baleia, porque aí eu vou poder perceber em quantas baleias diferentes eu coloco o tempo todo. Vou transmitir aqui aos arredores da rádio para o mundo inteiro, sintonizando a interferência. Ah, a vida na baleia às vezes também se torna incômoda, e por muitas razões. Pode ser pela culpa, pode ser por outro incômodo naturalizado, pode ser até pelos seus próprios desejos. Mas será que é um espaço para felicidade? Às vezes a gente não sabe, mas existe, existe. Você ainda vai questionar muitas coisas, e pelo jeito você vai mudar muita coisa aqui nessa baleia, hein, menino? Tô gostando de ver, tô gostando de ver mesmo. Antes tarde do que nunca. Após esse congo e ato, a gente vai se divertir bastante nesse programa. Aí você tá precisando fazer ele na hora da transmissão, né? Você pode ficar aqui até nas outras horas, mas na hora lá não esquece do movimento pendular da baleia. Movimento pendular da baleia. É, não, pode deixar, eu já decorei. Sextas, 14 horas. É quando ela sobe e ela chega perto da superfície, a gente consegue transmitir, pegar a frequência do sinal, perfeito. Vamos fazer assim como os antigos guerrilheiros da radiodifusão livre. Vamos transmitir uma rádio livre de dentro da baleia. Maneiro, vou tirar uma onda. Meus ouvintes baleescos, essa baleia circula por vários mares e oceanos diferenciados. Pra todos vocês que sintonizam nossa rádio. Desculpe interromper essa transmissão, menino, mas eu tô sentindo um calor desgraçado aqui dentro. Precisava de uma ducha. Qualquer coisa vai pro banheiro. Você sabe que você tá certo? Acho que eu vou lá pegar um pouquinho daquela aguinha fresca. Valeu, depois eu vejo vocês. Se divertam. Caraca, valeu, irmão, viagem. Entende? Aí, valeu, Jonas. Ô, cara, vamos fazer a transmissão aqui. Durante esse calor intenso do Rio de Janeiro. Ih, cara. O Jonas tá meio preocupado, velho. Jonas, será que eu vou parar o Jonas? O Jonas tá aqui na baleia, no estômago, tá indo pro intestino. E ele falando que lá ele vai se alojar. Quando eu chego em casa, Que tá muito calor e refrigerado. É isso, o Jonas vai ficar no Rio esse verão. Você está sempre aflita. Banheiro Mangueira. Não sobe o céu. Valeu, cara. Valeu, lá. Cebola. Vou terminar as paradas aqui. Vou terminar de fazer uma vida. É isso. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota mesa, eu como. Eu como. Você... não tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir embora, eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento. Você está tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita. Traz meu café com suíte, eu tomo. Bota sobremesa, eu como. Eu como. Você tem que saber que eu quero é correr mundo, correr mundo. Eu quero é ir embora, eu quero dar. Você venha comigo. comigo. E assim nasceram os episódios de Cadu na Baleia. Usando seus ultra superpoderes de radiodifusão marítima, nossos amigos do barulho têm navegado pelas ondas, combatendo a inércia e as prisões do mar. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu!